Deus, quantas lutas em me atacar, eu confio em Deus e começo então a orar. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, por onde eu confio em Deus, na paz ou na tribulação. Confio em Deus, pois só Ele é a solução. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, de todo meu coração. Vida Ele entreguei, eu confio em Deus e por Ele o mundo eu deixei. Eu confio em Deus, eu confio em Deus, do seu caminho jamais sairei, do seu caminho. Shabbat.